Se esse mundo cruel sorte já decretou sobre o homem que lhe quer ser fiel. Jesus Cristo um dia seu amor revelou, já bebeu até o fim esse fel. Sim, sim, eu sei. Teu amor por mim é tão grande, tudo meu quero dar-te, cheiro eu for a um lar preparado pra mim. Jesus Cristo pagou, não é um aluguel, é uma vida de glória sem fim. Sim, eu sei. Sim, amor por mim é tão grande, tudo meu quero dar-te, Senhor. Da palavra de Deus, o maná eu comi, satisfeito.